Pronto, Vale, está nossa senhora, o gravando, que gente. foi isso? Isso é o bote, gente. Espera que eu tô botando feijão aqui na panela. Não é diga isso, pega, hein? menino. Mas já vai gravar de verdade? Oxe, mulher, agora. É. Não, mulher, o povo vai escutar botando feijão no fogo, pera. Não, mulher, a gente é dita. Me corta, me edita. Vida real. Pronto. Me Olha aí o assustei com essa vida real agora. glamour europeu, as panelas batendo. Vai dar certo. Panela elétrica. Ah, minha filha, claro, tem que ser tecnologia. É bem Black Mirror. É fazendo seu feijão, né? E tendo uma crise existencial ao mesmo tempo. Pois é, a vida. Desconstruindo a tecnologia. Ô, oh, Jesus Bora amado. então. Pois olha, vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Olá, você que está dentro de casa. Estamos começando esse nosso projeto, essa nossa ideia de falarmos sobre ir embora, pegar o beco, sair do país, morar num canto totalmente diferente, um canto que você não conhece ninguém, ou que você pode até conhecer, mas que você está vivendo uma experiência completamente nova. Então, Verdade. estamos aqui juntas, eu, Débora Souza, morando aqui em Roterdã, na Holanda, há quase 2 anos. Quase 2 anos? Que há um mês eu faço 2 anos de É, Holanda. 2 anos mesmo. É, 2 anos ué. de Holanda. E com quem mais que eu tô aqui? Lúcia. Diga oi, Lúcia. Eu, Lúcia. Diga, de onde você veio, Lúcia? Olá, gente. Meu nome é Lúcia, Lúcia Jacinta. Lúcia Ford agora. Eita, querida. Estou aqui no País de Gales há 2 meses. Completo hoje 2 meses de País de Gales. Olha que Arrasou, delícia. bicha. Diretamente de Fortaleza para o Reino Unido. Olha aí que maravilha. E com quem mais que a gente está hoje? Oi, gente, meu nome é Bianca. Bianca, Que eu sou do delícia. Paraná, no Brasil, do interior do Paraná. E eu moro hoje na Holanda, numa cidade chamada Roterdã. E é isso aí. Estou aqui há quase 5 anos, 4 anos e meio já. Eita, já Passado na tá casca do experiente. alho. O tempo passa, gente. Minha filha, quando a gente menos Já espera. tá nativa, como diz o Ceará. Ah, já. Menina, Bianca, pra mim aqui é a minha biblioteca. Não tem uma pergunta que eu não faço pra essa menina que ela não saiba. Eu É o imagino. louco. Nossa. É, sim. Demais. Demais. Mas aí, Senhora. gente, com esse primeiro episódio. Esse primeira, nossa, esse primeira, essa primeira experiência nossa, a gente vai falar sobre o que nos levou a vir morar aqui. Nos motivou. Hashtag motivou. Exatamente. Hashtag motivação, Picaregas hashtag d'água, a gente pegar foi o parar beco. aqui. Gente, eu vou usar muito regionalismo, Que porque diabo é que a gente tá fazendo aqui? exatamente. Pegar o beco e ir embora. Então vamos lá. Presente mulher também. Meu nome é Débora Souza. Moro aqui na Holanda há quase 2 anos. Mês que vem faz 2 anos de Holanda. Também sou conterrânea de cidade com a dona Bianca. Eu Nós. vim de Fortaleza e vim com meu marido, que também é brasileiro. E vim morar aqui foi uma surpresa. Não tava nos meus planos e nem nos planos dele vir para a Holanda. A gente ia embora do Brasil. Já estava no plano de sair do Brasil, não é isso? A gente não sabia para onde, mas a gente queria ir embora. Na verdade, a gente tinha uma ideia, né? A gente tinha uma ideia de morar em algum país de língua inglesa, né? Era isso. Aí a gente só não queria Estados Unidos, com todo o respeito a quem mora nos Estados Unidos, mas a gente não queria os Estados Unidos, mas qualquer país com língua inglesa. E aí, antes de eu conhecer o Pedro, eu já tinha vontade de ir embora. O Pedro também tinha. Quando a gente se conheceu, eu quero ir embora, eu também quero uma coisa boa, então vamos embora. E aí, a gente casou e tal, e sempre com esse plano. A gente casou, a gente foi morar de aluguel, a gente não tinha móveis, porque a gente juntava dinheiro para ir embora. A gente não queria nada que prendesse ao Brasil. E aí, um belo dia, o Pedro recebeu uma proposta para trabalhar aqui na Holanda. E a gente olhou um para a cara do outro, Pedro, ih, filha, Holanda? E aí a gente vai, a gente vai, não vai, vamos pesquisar. Assim, hashtag simples assim, né? Tipo, sabe aquela coisa assim que você pensa assim, você sempre escuta da Holanda no Brasil, aí você pensa, ah, Holanda é um país legal, mas você não conhece de verdade? Uhum. Era isso. Aí eu fiz umas pesquisas básicas, custo de vida, impostos e criminalidade, enfim, uma série de coisas, e foi legal. E aí, vamos tentar. E a gente veio para a Holanda, na verdade, com a ideia de passar pouco tempo. Experimentar, né? Experimentar. A gente não veio realmente com a intenção de ficar real. Mas aí, nos primeiros 6 meses, a gente se deu muito bem aqui. Apesar da barreira da língua, que eu não falo holandês, nem ele. Já recebeu visitas, né, também. Já obrigada. Recebi visita de Dona Lúcia. Dona Lúcia veio conhecer a minha primeira viagem internacional do casal, fora do Reino Unido. Primeira, exatamente. Primeira viagem, né? Veio dar aqui um rolê, aqui nessa minha Marconi Plain. Com essas escadas belíssimas. Essas escadas assassinas holandesas, só para deixar registrado. Eu odeio as escadas holandesas, tá? Mas é maravilhoso. As escadas não prestam. Não prestam. E aí, já recebi a visita e eu tava, assim, numa lua de mel. E eu ainda tô. Tem 2 anos aqui, eu ainda tô na lua de mel com a Holanda. Eu tive a oportunidade de visitar outros países aqui na Europa. Visitei alguns na América do Sul. Todo canto que eu tinha vontade, antes de eu conhecer a Holanda, né? Todo canto que eu tinha vontade de ficar. Mas aí, depois que eu vim pra cá, aí agora eu fico... Não, eu quero ficar na Holanda. Não, na Holanda é melhor. Na Holanda é isso. Então, é isso. Estou aqui e a minha luta é aprender holandês. Nossa, imagina. Mas o resto, para mim, a Holanda é amorzinho demais. Estamos aqui. Também vivo nessa lua de mel até hoje. Olha, apesar de... Sei lá, faz já quase 5 anos que eu tô aqui, eu ainda sinto esse amor. Eu ainda não gosto. Fala aí, paixão não dura pra sempre, hein? Essa paixão dura. Bom, eu vim pra cá em 2014. Na verdade, eu tava querendo, né, passar, ter um gap year. Tinha terminado um relacionamento. Acho chique. Que não tinha dado certo. Tava muito infeliz no Brasil. E... Ai, que ia fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa muito massa. Praticar inglês e... Enfim. E aí, eu era pobre. Eu ainda sou pobre, gente. Mas no Brasil... Eu era pobre, foi ótimo. No Brasil, eu era pior. Quebra-se o mito da riqueza europeia. Aqui eu sou pobre. Mas aqui eu sou pobre em euro. Lá eu era pobre em real, que é pior. Ah. É, bem pior mesmo. Aí, a única forma que eu encontrei de vir pra Europa era como au pair. Que para quem não conhece, é o intercâmbio que você vem cuidar dos filhos de uma família, e você mora nessa casa com essa família e ajuda eles, e eles te ajudam, e assim vai. E quando eu vim para cá, primeiro eu achei uma família na internet, conversei com eles, então eu vim morar com uma família totalmente estranha, que eu tinha feito 2 Skypes, assim, durante alguns meses, e... Eu não, diferente de Débora, eu não fiz nenhuma pesquisa na internet. Corajosa. Eu estava cansada, gente, de criar expectativas. Então, eu simplesmente sabia que eu ia morar em Rotterdam, não sabia mais nada. Claro que a gente sabe algumas informações aleatórias do país, né? Tipo, tem as bicicletas, tem tulipas, tem moinhos de maconha. Essas coisas todo mundo sabe. Mas bem aleatório. Era isso aí, não sabia mais de bosta nenhuma. Não, a gente tá assim, moinhos, beleza, organização, maconha. Só sabia disso, não sabia de mais nada. E as quengas, né? E as e a luz, e a rua. Restaurant Light. Muito importante. E, enfim, aí cheguei em 2014, em setembro. No aeroporto tinha essa mulher desconhecida que eu tinha feito Skype 2 vezes, que era a mãe das crianças, foi me buscar. E já quando eu cheguei, eu fiquei assim, encantada com tudo. E conforme a gente tava dirigindo pra casa, E eu ficava vendo a estrada, falava, gente, que louco, né? Que lugar diferente, que lugar bonito. Mas eu senti uma energia muito boa quando cheguei e gostei do país, achei bem incrível. E conforme o tempo foi passando, eu fui assim me surpreendendo cada vez mais com várias coisas. De certa forma, foi muito bom não ter pesquisado nada, porque eu não tinha nenhuma concepção do que era a Holanda na minha cabeça. Então, sempre foi, sei lá, foi uma sequência de surpresas. E logo quando eu cheguei, eu conheci o meu namorado, que hoje é meu namorado. A gente não namorou por muito tempo, a gente só ficava e saía nos rolês juntos. E meses depois, quando eu já estava apaixonada, eu cheguei nele e falei, rapaz, o negócio é o seguinte, a gente vai namorar. Olha! Aí ele falou, tudo bem então. E aí foi assim, avisei pra ele que a gente tava namorando, e aí falei pra ele, quando chegar a hora de eu ir embora, aí a gente vê, né, se eu vou embora, se não. Nossa, e como que tu ficou? Ai, vivendo como se não houvesse amanhã, assim, não pensava. Quando faltava uns 3 meses pro meu intercâmbio acabar, a família com quem eu morava, a gente se dava muito bem, eles falaram, você não pensa em ficar aqui? Nossa, seria legal se você pudesse ficar e também, né, se as crianças pudessem ter contato com você frequentemente. Aí eu cheguei nele e falei, ó, é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar junto ou a gente vai terminar? Eu falei pra ele, independente de qual for a sua escolha, eu vou aceitar, só que eu preciso de uma resposta pra eu planejar a minha vida, né, porque eu gosto de planejar tudo. É um inferno. Bem europeia. Bem europeia, já tava holandesada. Eu quero saber o que não, eu vou fazer. Não, e ele super direto, né? Tipo assim, mostrando mesmo a que veio, né? A Holanda, a Dutch Direct, né? Exatamente, bem holandesa. Bem direto ao ponto. Sim. Na minha cabeça era o seguinte, pra mim, se ele falasse, olha, não quero ficar com você, não quero, né? Não quero, quero terminar mesmo. Claro que eu ia sofrer, mas pra mim seria melhor do que se ele ficasse me enrolando, né? Porque daí eu sabia o que eu ia fazer. O que eu ia fazer quando voltasse pro Brasil, onde que eu ia trabalhar. Enfim, eu queria, não queria ser enrolada. Igual na minha última relação anterior a ele. Mulher prática, né? Mulher dos anos 2000. Ah, tá certíssima. Tem que saber o que é que lógico, quer. Não vai me enrolar aqui, não. Verdade. E aí, verdade. Claro que ele deu uma enroladinha. E semanas depois ele falou pra mim. Pois bem, então vamos ficar juntos mesmo. Vamos, né, aplicar aí pra um visto. E aí, no começo foi meio turbulento, a gente teve alguns problemas, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, em novembro de 2015, eu recebi a minha permissão para morar no país como cidadã. Não, como... Ixi, eu só sei em holandês agora. Ai, gente, desculpa, eu não sou mais fluente em português, tá? Já vou avisando. Já tá esquecendo das palavras. Vai ter, vão ter muitos momentos do Luciana Gimenez. Não lembro como falo em português. E a Luciana Gimenez. Mas como Gimenez... é esse visto, Bianca? Não entendi. Oi? Como é esse visto que tu tirou? É um visto pra quem namora. Vale que chique! Você não precisa casar. Então, se você namora um cidadão holandês ou um cidadão da União Europeia que mora aqui, você pode tirar esse visto, gente, e morar com ele. Essa informação é preciosíssima. Preciosíssima. Para as brasileiras do meu Brasil. Muito importante. Exatamente. E aí foi isso. Então, fiquei como namorada, sou namorada até hoje. Pretendo daqui a uns dias mudar o meu status. Mas... Ah! E ele é de Roterdã? Ele é daqui, a família dele é daqui. Ah, e foi um, ele é sensacional, assim. É uma diferença também que eu vejo até nos meus relacionamentos anteriores. Ele eu sou é suspeita pessoa... pra dizer, mas ele é um amorzinho mesmo. Ele é uma pessoa muito incrível. E ele me ajudou muito no meu ano de au pair, em que é difícil quando você mora sozinha, né? Tipo, longe da sua família. E o seu grupo de amigos ainda é muito limitado, você não sabe se pode contar com todo mundo. Sim. Mas ele sempre esteve lá comigo. Sensacional. Sim. Então, é assim que eu vim parar aqui. Estamos aqui até hoje, né, amigas? Olha que maravilha. Arrasou. E aí, Lúcia? Conte sua história, meu amor. Olá, gente. Como é que resume a sua vida? Eu estou atualmente no País de Gales, Reino Unido. A primeira vez que eu vim para cá foi em 2010. Vim de férias do meu trabalho. Na realidade, foram as minhas primeiras férias de carteira assinada. Oh. Então, foi um marco na minha vida. Porque eu tive que passar um ano e meio para poder tirar as férias. Coisas de Brasil, né? Caramba! Coisa linda! As primeiras férias, aí tinha que esperar um ano e meio. Mas eu sobrevivi, enfim. Aí vim passar as férias aqui. Quando eu voltei pro Brasil, voltei outra pessoa. Eu ficava, meu Deus! Parecia que eu já tinha vivido aqui. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Queria voltar, foi. Queria voltar, mas... Não dava certo voltar. Nunca dava certo voltar de férias, nem que fosse de férias. Sempre tinha outras coisas. E eu aproveitei esse tempo das minhas outras férias, viajei com os amigos, enfim, conheci outros lugares, mas sempre com aquilo na minha cabeça. Aí a minha vida começou a não ficar dando certas coisas, tipo vida pessoal, profissional. Eu achava que minha vida ia melhorar, eu mudando de emprego, que não aconteceu. Não, foi esse sentimento, amiga. Então, eu acabei em 2016, final de 2015, eu entrei numa empresa, que é até onde a Débora trabalhava. Isso, foi onde a gente se conheceu. Exatamente. E ali foi o marco da minha vida, porque, tipo assim, eu vi ali que, independente de eu mudar de empresa, eu ia estar sempre com o sentimento de que não estava dando certo. Então, eu tirei aquilo como ponto de partida para virar a minha vida. Sim. Tentei, aí eu pensei, não, agora eu vou ter que mudar tudo, o que é que eu vou fazer, né? Então a primeira coisa que veio na cabeça foi passar um tempo fora. Como eu tenho familiares no Reino Unido, você, como o visto de visitante, né, você pode passar 6 meses como visitante. E tentei vir no começo de 2016, não deu certo. Aí acabou dando certo em dezembro, né, 2016. Aí vim para passar 6 meses, foi até melhor. Porque eu tive tempo, né, um ano na empresa para guardar dinheiro. Sim. Um ano de empresa, você já tem mais direitos na hora de sair, enfim. Com certeza. Acabou que foi bem melhor para mim. Cheguei, Lúcia, aqui em dezembro. Rapidão. Você tem Sagitário, né, no seu... Sou ascendente Sagitário, amor. Eu também. É por isso que a gente adora um... Tu acha que esse frivião que eu tive para me mudar era por quê? Eu também. Eu não Ai, é um fogo no cu, né? Eu não viajei. É um fogo no cu de ir embora, menina. Eu entendo. Exatamente. E aí, juntou o dinheiro. Foi, e conseguiu exatamente. Em dezembro. Isso. Aí, cheguei aqui em dezembro. Vim pra Cardiff, que é a capital do País de Gales. Que eu tenho uma vida agora aqui. Aí, muito assim lindo, que eu sinal. Cheguei, em janeiro, eu já conheci o meu marido, James, pelo Tinder. Arrasou, querida. Arrasou. Olha aí, gente. Quem gente, disse que eu coloquei coisa o Tinder boa? Pra funcionar aqui. Pessoal que tem homem bonito, né? É, adoro. Aí apareceu o James na minha vida. E a gente marcou de sair numa sexta-feira. É, inclusive, domingo fez 2 anos o nosso primeiro... Que a gente começou a conversar e tudo. E a gente marcou de sair numa sexta e não se largou o final de semana inteiro. Nossa. E ficou assim, mas não, não foi tipo assim uma pressão, a gente, natural. Ai, tá legal, a gente ficando, vamos ficar, mas a gente tava levando, ele tava, principalmente tava levando muito a sério. Vocês estavam muito à vontade um com o outro. Exatamente, era muito à vontade, parecia que a gente já se conhecia, quando a gente milhões de anos. Um mês que a gente tava junto, eu disse pra ele assim, feliz um mês. De namoro, né? Ele disse assim, feliz um ano. Porque parecia que a gente tava um ano juntos. Oh, meu Deus! Gente. Que fofos! Aí, e eu falava pra ele que eu ia ter que voltar pro Brasil, porque o visto expira com 6 meses, né? De visitante. Sim. E ele sempre falava pra mim, você não vai embora. Você vai ficar aqui. Gente, eu quero você que aqui. Decidido. Ah, arrasou. Mas bem a idade também ajuda. O mundo precisa mais de James. Nossa! Também ajudou, porque como ele é mais velho, tem na época ele tinha 37, ele já curtiu tudo, né, de uma certa forma. Uhum. Sim, sim. Então, fica mais fácil se decidir com relação a essas coisas, eu acho, né, não sei. Concordo. Mas pode ser também da personalidade dele também. Mas né? eu entendo, assim, chega uma hora, assim, eu exatamente. Faço experiências e aí a gente começa a ter o nosso critério, olha, e se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero, e você já vai mais com certeza para as coisas. Maturidade, né? Exatamente. Exato. Enfim, aí a gente ficou nessa, a gente se conheceu em janeiro, em março não, dia 1º de abril, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava conversando. Aí, eu falando que ia voltar pro Brasil e tal. Aí, ele disse assim, mas a gente tá sério. Aí, eu tá certo, a gente tá sério. Aí, a gente passou numa joalheria que tem aqui no shopping. Ele disse assim, você escolhe um anel que tem aqui, que é pra você ficar usando no Brasil, pra você mostrar pra todo mundo que a gente tá sério. Eu disse, tá certo. Que coisa fofa, gente. Aí, eu fiquei com o anel de compromisso, assim. Sabe como... Tudo acontece, você não espera. Tipo assim, aconteceu tudo uma vez. Gente, que louco. Aí quando foi em maio, no meu aniversário, que é dia 13 de maio, a gente viajou de última hora, assim, a gente pegou um destino que tava, assim, mais acessível pra gente, porque foi de última hora. Sim. E acabou que a gente foi pra Milão. E perto de Milão tem o Lake Como, que é famosíssimo, um dos mais lindos lagos da Europa, né? E os famosos têm até casa lá, enfim. É bem cinematográfico lá. Aí acabou que ele me pediu em casamento lá. Ai, meu Comprou Deus! Comprou anel e tudo, se ajoelhou. Ah! E o mais engraçado foi ele procurando um lugar pra se ajoelhar. Depois foi que eu me toquei, que ele ficava querendo ir pro lugar que não tivesse muita gente, sabe? Aí quando chegou no canto que não tinha ninguém do lado, aí ele tava suando, o pobre tava suando, se ajoelhou e pediu casamento. Ai, que fofo. Deus. Não aguento essas histórias. Pois é, aí aconteceu tudo muito rápido. Voltei pro Brasil. A gente se casou no civil em dezembro. A festa de casamento foi marcada pra maio, pra ficar, tipo assim, com um ano de noivado, né? Pra ser simbólico também na data. Dei entrada não consegui dar entrada no meu visto de esposa no primeiro semestre, porque tinha muita coisa pra resolver do casamento e tudo tinha que ir pra São Paulo. Foi meio complicado. Ah, sim. Eu odeio essa parte. Quando a gente casou em maio, que ele voltou, ele trocou de emprego. Então teve que esperar para ele ter as comprovações de renda para mostrar para a embaixada, né? No consulado, sim. Sei lá. Então, tive que esperar mais ainda para dar entrada. Aí acabou que a gente deu entrada em setembro no visto. Inclusive, ele pagou para poder sair mais rápido, né? Que são os 30 dias úteis. Sim. E em novembro eu cheguei aqui. Maravilha. Okay. Então o visto saiu rápido depois que vocês aplicaram. Foi, porque tem a opção de sair mais rápido, né? Porque o normal são 60 dias úteis. Nossa. Isso. É até rápido mesmo. É rápido. Mas é porque quando você vai olhar nos fóruns, o pessoal falando de visto, gente, você fica com uma tristeza muito grande. Não, nossa. Porque quem vai pra fora é só quem tá dando errado, né? É verdade. Aí eu ficava, meu Deus, esse visto não vai sair nunca. Mas acabou que chegou. Nossa, eu lembro do processo que foi pra gente. E é porque a embaixada da Holanda fez as coisas também muito rápido. Mas eu lembro que eu sou meio psycho com negócio de documento e tentar tudo certo. Acho que até por conta da nossa profissão, né, Lúcia? Que a gente olha duas vezes, três vezes, quatro vezes. Tudo bem direitinho. E aí eu olhava assim, eu entrava em fora e pensava assim, ah... Eu tive que ir para São Paulo, cheguei lá, tava faltando isso, eu tive que voltar. Eu disse, nossa, eu tô vindo de Fortaleza para assinar um documento. E se tiver faltando um documento, um negócio, eu vou ter que voltar de não. Pelo amor de Deus, eu tava doente. E aí, quando menos esperei, o negócio deu certo, eu, ué. Não, e esse negócio da gente ser bem crítica assim, com as coisas é verdade, porque eu troquei todos os meus documentos pro nome de casada, pra deixar tudo direitinho, pra não dar problema com o imposto de renda, essas coisas. Então, eu fui muito metódica também de deixar tudo arrumadinho, sabe? Porque a gente sabe depois as consequências, né? Com certeza, com certeza. Também, antes de sair do Brasil, eu acho que eu fui... Nossa, eu fiz tudo que eu poderia ter feito, eu fui em todo canto possível pra ajeitar nome, pra ajeitar não sei o que, eu tô saindo daqui, isso, aquilo, outro. Eu saí do Brasil com zero dependência em qualquer entidade. Porque eu fiquei realmente muito preocupada, muito, muito preocupada. É verdade. Aí você veio pra curtir o inverno, né? É, Tô aqui desde novembro, tô arrumando minhas coisas, essas burocracias de já abrir conta em banco, tirar insurance number, uhum. Pra conseguir ficar com a vida, né? Eu acho que o cotidiano aqui, sabe? Sim, sim. Eu acho que o insurance number aí é a mesma coisa do BSN aqui, que é um documento, aliás, é um número que te garante... Esse é um registro tipo na prefeitura. CPF, é um número. Pra trabalhar, né? Isso, isso, a mesma coisa. Mas e aí, gente, quando vocês, quando assim, quando o prego foi batido, ok, esse aqui é o meu novo lugar, a minha nova casa, uhum. Como é que vocês se sentiram, como é que você se sentiu, Bianca, quando realizou, assim, é aqui? Primeiro, quando meu visto saiu, eu fui pro Brasil passar férias, né, que eu já tinha comprado minhas passagens, então eu ia passar 3 meses no Brasil, passei. Quando eu voltei e o Mark tava no aeroporto me esperando, eu nem reconhecia mais ele. Nossa, tadinho! Falei, quem é esse homem aqui me esperando? Meu Deus! Nem sabia quem que era mais, mentira, mas foi estranho, porque aí você se dá conta de que você tá vivendo a dois mesmo, sabe? Sim. E quando eu cheguei aqui em casa, ainda assim eu sentia que era a casa dele, não era a minha casa. Sim. Então, durante algum tempo foi difícil me sentir em casa. A gente teve algumas brigas, inclusive, por conta disso, porque, gente, besteira, tá? Mas é besteira mesmo. Não, mas assim... eu queria mudar, por exemplo, os pratos de casa. Os pratos aqui eram muito velhos e quebrados. Amiga, eu te entendo. Uhum. Isso é coisa de homem que não liga pra nada, né? E exatamente. Falei, eu quero mudar os pratos de casa, isso não tá certo. E, nossa, a gente brigou. Sim. Onde já se viu? O prato funcionava ainda, pra quem quer mudar prato. E aí, uhum. Ele foi conversando com alguns caras que, né, já eram casados, e ele falou, olha, é normal, né, tipo... E aí a gente foi se entendendo, e hoje, assim, não vou dizer que eu ainda sinto que é minha casa 100%, porque uhum. Realmente não é a nossa casa, é a casa do meu sogro. A gente não pode ficar fazendo mudanças na casa sem pedir autorização pra... É a mesma coisa que... Você morar numa casa de aluguel, entendeu? Sim. Mas sim. Me sinto à vontade para fazer o que eu quiser. Uhum. Para trazer os meus amigos, para dar uma festa ou, sei lá, mudar uhum. alguma coisa, pintar uma parede, por exemplo. Entendi. Mas no Entendi. Começo eu me senti muito estranha. E até hoje, às vezes eu fico pensando, nossa, mas esse homem que mora aqui, tá dormindo do meu lado aqui na cama, ele é holandês? Estranho. Eu pensei nisso ontem à noite, tava deitada na cama, né, com a insônia do cacete, uhum. E eu olhei pro lado e falei, nossa, tem um holandês dormindo na cama comigo, que esquisito. Gente, que esquisito. Mas coisa. Eu perguntei pra ele, ele fala que ele sente, ele pensa nisso às vezes também, nossa, minha namorada é brasileira, que engraçado. Mas é mas isso, assim, em geral, o começo foi estranho, porque os costumes são diferentes, até o jeito que a pessoa lava a louça é diferente. Afinal, fale isso em lavar a louça, dá uma tristeza, tem que ter um episódio só de falar de lavar a louça. Gringo lavando louça, gente, porque eu preciso desabafar. Gente, olha, é um caso sério, né? Eu não posso falar dessa parte, porque, infelizmente, meu marido é essa chata que nem eu, né? Mas olha, eles não acham que estão fazendo nada de errado. A louça, ele aprendeu a lavar a louça desse jeito com a mãe dele, então pra ele isso é certo também. É, exatamente. Nossa. E nossa. Holandês também, eu não sei se lá no país de Gales é assim também, mas holandês tem mania de escovar o dente na pia da cozinha. Ah! Ai, não, graças a Deus, aqui é no banheiro Jesus, mesmo. Então, esses detalhes, assim, no começo, te deixa furiosa, porque você tá acostumada... Brasileiro é muito limpo, né? Até, sim. Até sim. Mais muito. Fala. Ele nunca conheceu um povo tão limpo na vida dele igual brasileiro. E é verdade. E a gente querida. É muito, né, pique, muito... Sim. Ah, cheio das fuleiragens. Eu acho que a gente é muito detalhista com questão de limpeza. Assim, verdade. Que eu tive essa sensação também. Eu lembro que quando a gente recebeu esse apartamento, a gente veio que é, tinha no contrato lá, a louca, né, dos documentos, do contrato, tudo, que eu tenho que ver todos os detalhes. E aí tinha assim, você está recebendo apartamento, é, esse apartamento recebeu limpeza completa, assim, assim, assado e tal. E aí eu entrei no apartamento e olhei pro chão, tinha, sabe aquela camada de poeira, sabe aquela camada de poeira que a gente vê assim, sabe? O rodapé tava imundo, sabe? Nem me fale. Cara, a pia da cozinha, aqui a água tem calcário, né? E aí sabe aquela crosta assim de calcário? Fazia muito tempo que alguém não areava aquilo ali. E eu disse assim, nossa senhora, se esse apartamento receber uma limpeza completa, eu não quero imaginar quando ele estiver imundo. E eu saí assim, feito louca, limpando tudo e lavando banheiro. Eu comprei outra... Outro é, como que fala? É, olha, menos senhor Ximenes, eu quero falar toilet brew. A tampa do vaso. A tampa do vaso. E aí eu disse, não, vou comprar outra tampa do vaso. Aí o Pedro olhou assim, vamos, né? Vamos, pelo amor de Deus, porque eu não quero usar. Eu entendo demais. Eu passei, acho que 2 semanas limpando o apartamento, porque a gente se mudou para outro apartamento. Sim. E eu perguntei pro James, não, vai estar limpo o apartamento? Ele falou, não, o cara disse que mandou alguém limpar. Gente, eu não sei qual é o nível de limpeza deles, né? Nossa. De parâmetro. É tipo tava salão de padre passa, mas sabe? Quando você vai olhar os detalhes, tipo assim, eu limpei, eu abri todas as gavetas dos armários e limpei dentro. E eles não limpam. É. Eles limpam no exterior, entendeu? É só onde o padre passa, sabe? Exatamente. É. Aí eu fiquei 2 semanas tirando, né, a poeira de dentro das coisas, porque ele tava em reforma. Aí sobrou pra mim, né, a brasileira que sabe limpar. Então. E Lúcia, quando tu chegou, que realizou que, ok, Cardiff é minha casa, como é que foi? Eu não realizei ainda. Eu ainda tô naquele processo de não pertencimento a nenhum... Gente, a nenhum lugar. Entendo. Passar, Lúcia. Eu não sinto que eu pertenço a onde eu morava, mas também que aqui ainda também... Tipo, me sinto muito à vontade, mas não tem aquele sentimento de casa ainda, sabe? Sim, entendo. Uhum. Entendo demais. Que é normal, né? Sim, sim. Tem, eu vou fazer aqui uma menção a um podcast que eu amo demais, que é o nome disso é Mundo. Eles têm um spin-off chamado... Mundo Interno. E acho que o primeiro episódio, ele fala disso. O primeiro episódio fala disso, né? Dessa coisa que você não pertence a canto nenhum, na verdade. Né? É verdade. Você não pertence ao canto de onde você veio, mas ao mesmo tempo você nunca vai pertencer àquele canto que você tá. Porque a questão é que, mesmo que a gente esteja aqui morando há 20 anos, eu falo holandês... É fluente, eu conheço todas as datas que eu conheço todas as datas comemorativas, os costumes, eu não vou ser holandesa. Eu não vou ser holandesa. E ao mesmo tempo, eu não vou conseguir chegar em Fortaleza e me sentir em casa. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. A gente pode falar disso até em outro podcast, né? De outro episódio. É um assunto bem real mesmo. Inclusive, quando eu voltei pro Brasil para arrumar as coisas do casamento, eu tive esse choque. Porque eu passei 6 meses aqui. Quando eu cheguei lá, que eu tive que lidar com burocracia, principalmente burocracia de marcar casamento, essas coisas. E com o dia a dia, eu fiquei meio noiada, sabe? Deslocada. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tava mais perto de eu saber que eu ia vir embora mesmo, eu comecei a admirar mais a minha cidade. A não ficar olhando tanto pros pontos negativos, entendeu? Com certeza, com certeza. Quando a gente veio pra cá, quando a gente passou no nosso primeiro Natal aqui, e aí a gente foi passar Natal e Ano Novo no Brasil. Fomos passar 24 dias, não tinha nem um ano que a gente morava aqui. E eu fui fui muito confusa emocionalmente, porque um lado meu queria muito estar lá, pelo outro eu não queria, porque eu achava assim, que eu na minha cabeça eu achava que eu tinha que passar o primeiro Natal aqui, eu tinha que passar longe de tudo. Tem umas coisas loucas que a gente acredita, né, que a gente bota assim como regra, mas enfim. E aí, já assim, próximo da gente ir, teve uma tempestade de neve aqui, tava muito, assim, totalmente avessa a Fortaleza. E aí eu fiquei muito agoniada, sabe? Nossa, ainda bem que a gente tá indo pro calor e tal, não sei o quê. vai ser muito massa, comida maravilhosa, vou ver meus amigos, vou ficar na calçada. E aí, assim que eu pisei em Fortaleza, e aí passou um pedaço, eu lembro que a primeira coisa que eu me irritei foi com... A gente tava pegando o carrinho para botar a mala, e aí uma mulher foi assim, super grossa, ela entrou na minha frente, já tomou o carrinho e saiu, aí foi a primeira coisa assim, nossa, agora eu me lembro que existem mais pessoas assim aqui. Não que na Holanda não tenha, tá? Porque tem. E aí... Já fica com a orelha em pé, né? É, já fiquei com a orelha em pé. Aí eu comecei a sair com os amigos e tal e tudo. E aí eu vi que eu tava perdendo coisas, pequenas coisas do dia a dia. Tipo, eu cheguei na casa do amigo meu e ele pintou a casa de uma cor diferente. Eu me senti traída. Porque não participou desse momento. Exato, me senti traída. E aí eu fiquei nisso, assim. Eu conversando, eu vi que meu amigo começou a puxar assuntos de coisas que a gente conversava lá, mas eu não tava acompanhando, eu tava de fora. Por mais já que a gente tava falando sempre. Sentido, né? Não faz. Aí eu fiquei, gente, eu não sei mais como estar aqui. É uma visita na própria casa, né? Exato. E aí eu fiquei, aí foi quando eu virei pro Pedro e falei assim, eu quero muito ir pra casa, eu tô com saudade de casa. E eu não tava com saudade da minha casa, porque eu tava na casa da minha sogra e da minha mãe. Mas eu estava com saudade de coisas daqui. Eu estava com saudade do frio, inclusive. Estou confusa. Eu acho que vai ser sempre assim. Quando a gente está aqui, a gente vai querer estar lá no Brasil. Sim. E quando está lá também, a gente vai ter aquele saudosismo de estar aqui, né? Vai ficar sempre... Com certeza. Uhum, a gente nunca está contente 100%. Uhum, verdade. É, com o lugar que a gente está... Mas é isso aí, garota. Mas esse lance do contente, eu acho... Precisamos de um psicólogo nesse podcast. Na hora demais. Pra analisar essa sentença. Mas olha, assim, né, dada as terapias que eu estou fazendo, tem uma coisa que eu tava discutindo, e essa coisa do contente, assim, de a gente ter que estar contente o tempo todo, é muito injusto, né? É muito rede social assim, também. Demais. Demais. Porque ninguém na rede social fica publicando que tá triste, que teve um dia ruim, não, que brigou com alguém. A gente só posta quando tá bombando, né? Não, e além disso, as pessoas... Eu não sei se vocês têm a mesma... Eu sinto, às vezes, que as pessoas acham que a minha vida aqui... Vai parecer white people problems, mas o first world problem. Que a vida aqui é muito fácil, que eu estou feliz o tempo todo. Pena, né? É, sabe, eu tô plena e que tudo... E é uma vida igual a de qualquer outra pessoa, só mudou o lugar. Exatamente. É. Eu acho que ainda tem um desafiozinho, porque o lance é bom mudar. Pra quem gosta de mudar, pra quem gosta de ter uma coisa diferente, é bom. Isso é o meu Google, gente, desculpa. Vale, nossa senhora. Edição, sorry. É o Google, mulher, tá endoidando. Mas, assim, as pessoas acham que as coisas são fáceis, que tá tudo certo. Mas, assim, pra quem gosta de mudar, é ótimo. Mas ainda é um desafio. É. Você vai pra um canto que tu não conhece ninguém. Ninguém. É. Né? Aqui fora você tem que procurar emprego, você tem que pagar a conta. Com certeza. É a mesma coisa, você tem que estudar, você tem que procurar ter amigos. É, porque na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, que trabalhou no CA1, que estudou com não sei quem, você tem referência. Exatamente. E aqui a gente não tem referência, né? Concordo. Você é o seu bloco. E aí eu acho assim, eu percebo muito assim, que das pessoas que mudam, eu percebo que elas entram num processo que é doloroso e é bom ao mesmo tempo, de autoconhecimento. Uhum. Né? Porque você tá aqui, e aí como você tá totalmente despido dessas coisas, desses rótulos, dessas ideias, quem é você depois disso tudo, entendeu? Depois você tira o trabalho, as suas referências de família, de amigos. O que é que sobra, né? O que é que sobra isso aí, entendeu? É isso que eu acho, assim, louco. Dói, mas é bom. É importante. Olha, já ficou tenso o assunto, gente. Eu penso também, assim, não sei se vocês vão concordar, dos problemas que eu tenho aqui comparado aos problemas que eu tinha no Brasil, né? Porque a gente sempre vai ter problema, é difícil a gente ter problema na vida. Uhum. Eu ainda assim prefiro os desafios que eu encontro aqui do que os desafios que eu encontrava lá. Sim. Então, a gente diz que a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? É, e eu acho que as batalhas daqui, apesar de tudo, elas são... Eu consigo administrar melhor do que lá no Brasil. Pra você... tu, assim, aqui tu dá conta. Aqui eu consigo dar conta, sabe? Eu não sei, é claro que isso pode ser 100% pessoal, mas eu me sinto talvez até mais à vontade aqui pra resolver coisas, ou me sinto mais disposta, ou tenho mais confiança pra enfrentar esses problemas. E talvez no Brasil, no meu cenário, né, no meu mundo particular, né, não tô falando só Brasil política, tô falando família, trabalho, chefe e amigos. Eu acho que aquele cenário, para mim, era mais... Era um desafio, era mais doloroso do que aqui. Então, aqui, para ti, tem mais cara de casa. Com certeza. Olha, por mais que eu vá em qualquer outro país na Europa, que eu gosto muito, que é lindo, que etc e tal, eu sempre, sabe, chega um momento que eu falo, eu quero ir para casa. E quando eu penso casa, eu penso para cá, para Holanda mesmo, essa casa. Então, muito louco isso. É louco. É muito doido. Eu lembro, aqui é muito, assim, a nível de barulhos, assim, som, eu acho, pelo menos aqui em Roterdã, né, pra uma cidade que é grande, apesar da Holanda ser um país muito pequeno, eu acho muito silencioso. Assim, carro aqui quase não buzina, né? Uhum. Se buzinar, porque é um problema muito grande. Pois. E aí eu lembro que na nossa primeira noite aqui, eu e o Pedro, nós demoramos horrores para dormir. Além de toda a excitação de estar num canto novo e tal, a gente demorava demais, porque não tinha som, não tinha carro, não tinha avião passando, não tinha aquele rapaz assim que passa com aquele paredão assim, tocando aquele forró distante, não tinha. E de algum modo, esses sons assim foram internalizados como estou em casa e agora eu vou dormir e agora tá tranquilo, era white noise, sabe? Nossa, e foi muito ruim, muito, muito ruim. Aí a gente, por um tempo, até usou um aplicativo para dormir, sabe? Colocava som de tráfego, som de avião, som de não sei o quê. E aí, hoje, eu lembro que uma vez eu esqueci, a torneira tava pingando. Do nada, ele levantou. Poxa, tá enchendo o saco a torneira. Eu tô ouvindo um pingo. Que isso? Quem te vê, meu amigo. Durante não faria isso. Aqui também, eu não escuto barulho de nada, não sei quem são meus vizinhos, só vejo assim passando quando eu tô saindo do prédio. Mas é louco, né? E às vezes, porque às vezes eu durmo mais tarde, né? Eu consigo, só consigo dormir mais tarde. Aí quando é no fim de semana, às vezes passa o carro da polícia, até o carro da polícia não faz barulho, você só vê que é o carro da polícia, o carro das cores da sirene. Nossa. Corro pra janela pra ver qual é o bafafá. Eu morava numa avenida muito movimentada, então tinha essas coisas direto, né? Era bom, né? Então eu já corro pra saber qual foi o que foi que aconteceu, mas é a polícia atrás de bêbado, gente. Nossa, eu também sou dessa. A coisa mais empolgante que tem aqui é a polícia atrás de bêbado no final de semana, porque o povo aqui bebe pra... Gente do céu, eu também sou dessas. Eu na verdade, eu nunca uma confusão, porque a confusão acontecia sempre. Uhum. Geralmente não era, aí você parava, olha, peraí, vou mandar mais devagar. Eu lembro uma vez que a gente tava viajando, e aí, tipo, tinha umas meninas no canto, lá na cidade que a gente tava, aqui na Europa, batendo carteira, e aí, eu não sei o que foi, ele olhou assim, e aí o policial chegou, ó, você tá batendo carteira e tal, e o Pedro, vamos embora, ele, menina, anda de, peraí, eu quero ver. Pelo amor de Deus, Pedro. Ai, eu nem quero ver, mas espera, calma. Nunca acontece, né? Então. Enfim, gente. Vamos finalizar aqui. Nosso piloto. Vamos sim, nosso piloto. Mas foi muito bom, adorei que a conversa fluiu, que as experiências são diferentes e parecidas ao mesmo tempo. Adorei. Com certeza. Verdade. Gente, eu queria deixar, como a gente está iniciando, assim, a gente está, estamos fazendo esse projeto, esperamos que ele caminhe, né? A gente fez um e-mail para contato, quem quiser entrar em contato com a gente, entra pelo e-mail fuiembora@gmail.com. pode mandar e-mail para mim, Débora, para a Lúcia ou para a Bianca. Nós três vamos receber, a gente vai responder. Enfim. Nós vamos mandar para o setor de marketing responder. Então, a minha assessora. Exato. Então, querendo nos fazer perguntas, tirar dúvidas, a gente está aqui. Desabafar. Exato, desabafar, especialmente. Vamos e aí. A gente está aqui para trocar experiências também, né? Verdade. Então, se vocês quiserem, esse canal está aberto para vocês. Arrasou. É isso. E beijo. Vamos nos encontrar semanalmente. Vamos. Vamos. Beleza? Até lá. Pois um cheiro. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Tchau.